porque você não quer o meu amor. Não queria me apaixonar por você, sem pensar, me envolvi, sem saber que é sofrer. E me pedes pra esquecer, pois não dá, porque agora amo você. Yeah, yeah. Vem tocar o meu corpo mais uma vez, saciar meus desejos. Só você quem fez, só você sabe fazer. Me entreguei e não pude te esquecer. Os meus sonhos com você foram só ilusão. Magoei o coração e até chorei por você. Mas você, sem sentimentos, não se importou. E o meu coração desprezou. Eu só queria entender por que você não quer o meu amor. Banda Os Tribais, é sucesso. Banda Tecno e Cia, Cia, Cia. Vem tocar o meu corpo mais uma vez, saciar meus desejos. Só você quem fez, só você sabe fazer. Me entreguei e não pude te esquecer. Os meus sonhos com você foram só ilusão. Sem pensar, magoei o coração e até chorei por você. Mas você, sem sentimentos, não se importou. E o meu coração desprezou. Eu só queria entender por que você não quer o meu amor. Os meus sonhos com você foram só ilusão. Sem pensar, magoei o coração e até chorei por você. Mas você, sem sentimentos, não se importou. E o meu coração desprezou. Eu só queria entender por que você não